Para nós hoje é um momento especial, é um momento bonito, é um momento onde todos aqui estamos a falar e vamos falar da educação. Naturalmente que a minha segunda palavra de circunstância vai para os professores. Todos os professores que no primeiro ano estão a desenvolver o projeto. Este é um projeto para os alunos, este é um projeto do agrupamento de escolas em parceria com outras instituições, com outras associações. Quero mostrar, fazer esta referência de que houve, por parte dos professores do agrupamento, esta grande dinâmica em poder agarrar, em poder desenvolver, em poder inovar, em poder ser criativo e em poder perceber que esta é uma mais-valia para o agrupamento, esta é uma mais-valia para os nossos alunos. Porque este projeto não teria sentido se não houvesse escola, se não houvesse alunos e se não houvesse professores disponíveis para o poder aplicar no seu dia-a-dia. Quero também, naturalmente, dar os parabéns a todos estes parceiros e em especial aqui à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Câmara e à Sra. Vereadora, que desde sempre têm tido uma abertura, uma disponibilidade para, em conjunto com a escola, neste caso concreto, podermos despertar, podermos fomentar, podermos implementar novidades, novas estratégias neste âmbito de uma grande e boa parceria que se quer sempre bem presente. Temos que saber estar, envolver-nos com um conjunto de parceiros para podermos fazer aquilo que a escola melhor sabe, que é ensinar, que é promover o sucesso educativo. E nós temos tido esse bom exemplo.